Fran tinha uma família feliz, um gato negro chamado Meia-Noite e uma vida leve, sem preocupações. Mas isso acabou numa noite, ao espreitar uma sombra sinistra na janela, e o horror que se seguiu, seu papai e sua mamãe em pedaços, somente as lágrimas. Eu sou Fabrício Barros e hoje vou falar sobre o jogo Framble. Sejam bem-vindos ao CDR Shot. Start! CDR Shot. Voltamos à atividade e vamos relembrar aqui que nos reservamos a não fazer spoilers e recomendamos que nossos ouvintes e leitores também não façam, nem aqui nos comentários do post ou mesmo na vida. Então vamos à loucura. Framble é um point and click criado pelo estúdio Kill Monday, que acompanha as desventuras da garotinha em busca de seu gato e de voltar para casa. A trama do assassinato dos pais de Fran a abalou de forma profunda, e ela está internada numa instituição psiquiátrica para crianças. Mas o que esse jogo pode oferecer? Bem, logo de início, Fran toma um medicamento que a faz passar mal, e revela um mundo bizarro, uma dimensão diferente e misteriosa. Toda a jogabilidade do jogo se baseia na exploração dos ambientes e na alternância entre as dimensões. Às vezes itens ou locais que não estão disponíveis podem ser acessados quando em outra dimensão e vice-versa. A arte do jogo causa estranheza, mas é bem interessante. Cada realidade tem sua temática bem explorada, sendo uma reflexo da outra e contextualizada na trama em geral. Isso me leva a um ponto que me incomodou um pouco durante a jogatina. Framble tem uma necessidade exagerada de chocar os jogadores em algumas passagens, usando uma violência gráfica que se repete mais e mais, perde força durante a história. Pessoalmente, até o final do jogo, nada mais me surpreendia pelas repetidas cenas de gore gratuito. Finalmente, Framble é um bom jogo, um point and click competente no que se compromete. Tem uma história interessante, mas dá uma pequena derrapada em alguns momentos. Nada que faça o jogador desistir de acompanhar a Fran em seu tortuoso caminho entre sanidade e loucura. Os locais e personagens são bons visualmente, independente se é uma cabeça avulsa rolando ou uma enfermeira mal-humorada. As músicas dão o empurrão necessário à trama e os efeitos sonoros são bem utilizados. A nota de Framble é 7. Tomando nosso remédio tarja preta, deixamos vocês. Não deixem de visitar nossa página no Facebook, uma curtida e voilá! Estaremos semanalmente com o CDR Shot durante os hiatos entre os episódios do podcast. Dicas de tratamentos de choque, psicanálise ou aquele de cafuné maroto podem ser indicados pelo nosso e-mail, que é e-mail catadoresdereliques@gmail.com. Cuidem de seus gatos e bye!